convivem meias festividades, festa classificadas de preto de altíssima qualidade. Alegria sempre evidente apesar das dificuldades, só que na malícia esquivando dos golpes dessa sociedade. É batizado, aniversário, é tudo motivo pra folia. Samba é samba, rock é rap, é funk, é tudo melodia. Quando o pivete me embalava no break, na Bela Vista vivi, cresci, estudei na Celso Leite. Praça da Sé, metrô São Bento e quadrada, vai. Nelson, com seu talento é fuca que não volta mais. Hoje me vem na lembrança de quando eu era criança. Quem é que não tem saudade da sua própria infância? Na rua direita, calça ali, calça leves. Movimento Black Power, calça ali, calça leves. E arte no pé, quadriculado ou liso. Pirava quando o maluco girava, pode crer, de cabeça no piso. No clipe da TV, Michael Jackson ainda era preto. Na escola, pra ser mais claro, o preconceito. Já pensava em ser o rei da bola, já sonhava com a fama. Pulava o muro da escola pra jogar no fliperama. Voltando no dia, voltando no dia. A nova função, nosso estilo de vida. A nova função é o cartel SP. Agora que nos partida não existe mais saída. Voltando no dia, voltando no dia. A nova função, nosso estilo de vida. É isso aí, é o cartel SP. Tempo passou, veio o clube da cidade, veio o neon. Bombeta pra cima, Adidas Marathon. De fivela na cinta, na banca, estilo função. Rolê na 24, pizza, dando no chão. Época de hoje, escute o short, pode crer, Bismarck. Melodia do zap, era de catar as biates. A função, em peso, balanço pesado. Chegou de Tiger no pé, voltou pra casa descalço, coitado. Movimento hip hop, agitando rapaziada. Cultura de rua rolando, em todas as paradas. Me atire uma pedra, que eu lhe atiro uma granada. Se encostar em minha face, sua vida está selada. Meu amigo, pense bem no que fará. Pois não sei se outra chance se você terá. Pode acreditar. Taíde falou, construiu hoje é sucesso. Me diga quem é que não conhece esses versos. Foram vários capotes até que um dia dropei. Sou de mil anos, skate park from day. Nesse mesmo tempo, Bezerra da Silva veio com a malandragem. Zeca Pagodinho na área, o samba pede passagem. Agora que nos partida não existe mais saída. Voltando no dia, voltando no dia. A nova função, nosso estilo de vida. A nova função é o cartel SP, e aí? Agora que nos partida não existe mais saída. Voltando no dia, voltando no dia. A nova função, nosso estilo de vida. A nova função, pode crer. Coisa de preto no mundo inteiro, já se nota aceitação, discussão, negro, todo preto, é irmão, então. Minha roupa, minha música, meu jeito, tudo é foda. Quem tem cérebro vem na minha, independente da moda, incomoda. Ver alguns manos em ascensão, os mais inconformados, racismo entra em ação. Assistindo televisão, a notícia traz o baque, racistas comemoram a morte de Tupac. Tupac Shakur 996, pai, saúde. Então vamos sair de rolê, pra onde foi, tava defeito. Tem rap, sou funk, sou eto e outros mais, pode crer. Night King está aí para quem quiser ver. Cartel SP na área, mostrando pra resolver. Rap nacional, legal, sem tem evolução. Lutando pelo nosso espaço, vacilando pro espaço. Revolução. Na leste, no oeste, no centro, na sua, na norte. Rap em rude, que eu trouxe negão, meu coração bateu mais forte na mídia. Nosso samba é líder de audiência. Rap chega lá se Deus quiser, é só ter paciência. Partida não existe mais saída. Voltando no dia, voltando no dia. A nova função, nosso estilo de vida. A nova função é o cartel SP, e aí? Agora que temos partida não existe mais saída. Voltando no dia, voltando no dia. A nova função, nosso estilo de vida. É nosso estilo de vida. Agora que temos partida não existe mais. Voltando no dia, tia, um biate.